dorme e acorda cheio de Pois novidade, não? né? Oi, Moraes? Pois não? Suli, bom dia, querido. Tudo Ô, bem? Sli, tudo bem? O ministro já quer falar com... Quer falar? Jax? Só um minutinho. É, só um minutinho, Tá. peraí. Alô? Senhor ministro, vou Como passar vai para você? você. Tudo bem, senhor? Só um minuto, por favor. Tudo bem? Você já tá com ele? Alô? Oi, tudo bem? E essa voz Alô? de trovão, o que que é, porra? Não, quero saber o seguinte. É porque hoje já tinha marcado uma reunião com os senadores, que o nego não está querendo adiar até por conta da votação que houve lá no negócio da Petrobras. Você amanhã, horário de almoço, pode? Posso? Posso, de minha jeito eu te ligo. Tá bom. Mas eu posso, querido. Mas se puder horário de almoço, acho melhor. Como é que terminou o sábado? Bem, a festa? Ah, terminou bem. Terminou bem, a peça foi boa. Todo mundo angustiado com o governo. É, não, foi bom. Eu acho que não tinha aquele mau humor que a imprensa falava contra a Dilma. Sabe, eu falei, ó. Tem problemas? Tem. O partido não é obrigado a acatar tudo que o governo faz. O governo não é obrigado a atender tudo que o partido quer. Sabe? Mas nós temos que ter em conta que a Dilma é a nossa presidenta. Portanto, meu caro, e ela sabe que nós somos o exército dela. Tem Tem que achar muita. um ponto de contato. É, não tem muito o que ficar. Sabe? É que nem a mãe da gente, faz comida, a gente não gosta, mas come. Caralho. Não tem. Até porque você já foi cozinheiro desse Agora exército. eu continuo achando, Wagner, que tem uma coisa que o pessoal se queixa pra caralho, que é a porra do diálogo. Eu não consigo entender mais nada, porque eu estou tentando convencer o pessoal, Wagner. Ainda hoje de manhã eu fui fazer ginástica, peguei o pessoal da diretoria do Sindicato de São Bernardo, sentei na mesa. Porque amanhã eles vão fazer uma parada aqui em São Bernardo do Campo e vão fazer uma caminhada na Via Anchieta e parar a Via Anchieta. E é contra a Previdência, contra o caralho, contra as demissões, contra o pré-sal, contra o caralho a quatro. Sabe? Aí, porque para eles está ficando muito difícil na porta de fábrica, Eu tá, não sei. vale? Eu tive uns quatro aqui. Então, o que eu disse para eles é o seguinte: olha, companheiros, vamos imaginar que a medida provisória do Serra era o bode. Sabe? Tirou o bode da sala e colocou uma coisa mais razoável, que é garantir que a Petrobras tenha preferência, mas que Quem pode decide ser. depois é o CNPq, que é da Presidência da República. Se a gente perder. Mas que pode ser negociado. Sabe, montando uma boa diretoria da Petrobras, um bom Conselho Nacional de Política Energética, sabe, que a gente pode garantir. Porque também ficaria muito ruim se a Petrobras mantém a titularidade e não tem dinheiro para fazer nada. Tá? Eu acho que a Dilma poderia conversar agora com a nossa base, criando uma comissão especial, sabe, para tentar fazer um acordo estratégico com os chineses. Em cima do pré-sal, porra. Sabe? Em cima desses 30%. Tentando dar para os caras um discurso, sabe, De saída. que coloca, como é que fala aquele capilé? Uma rota de fuga. Sabe? Uma rota de fuga, porque o pessoal não tem. Sabe? Então a bancada, por exemplo, a bancada, você conversou com os senadores lá em Brasília, lá do Rio? Conversei com ele, A velho. bancada me diz o seguinte: pô, a gente tinha maioria. Diz ele, só que Aí no o dia cara anterior começa a perdeu. contar, nome, né? Tem a maioria, tal. Fulano ia votar, sabe? Porque não teve votação, né, filho? É, pois é, me admira. O Lindbergh mesmo me falar isso. O Lindbergh, você nasceu ontem, é? Então, mas Depois deixa eu também. falar com... Mas aí eu falei, o Lindenberg, ele falou, pô, a gente tinha uma posição do governo, 6 horas teve outra posição, ninguém conversou Não, não com a foi gente. posição do governo. Foi o Bezuini, com a informação que a gente tinha perdido a urgência no dia anterior, a orientação que ela passou, só não pode dar o Serra. Sabe? Não, deixa eu te falar uma coisa, Wagner. Deixa eu te Agora, tudo falar. bem, você conhece isso, Então, né? deixa eu te Depois falar uma toma coisa de rumo. bom. Deixa eu te falar uma coisa de bom senso. Vai ficar entre eu e você, essa porra. Tá? Entre você. Logo que foi aquela primeira vez da votação do Zé Serra, você tá lembrado? Sim. Eu estava no almoço, Jucá, Renan, Sarney, Lobão, eu. Quando me disseram que o Renan ia votar a posição do Serra, na mesa eu falei, ô Renan, pelo amor de Deus, o PMDB não pode embarcar nessa porra. O PMDB pode até flexibilizar, mas garantindo que a decisão seja da Petrobras. Uhum. Sabe? Então, no fundo, um pouco do que eles fizeram foi isso. Presidente, ainda bem que você tocou no ponto, que o Renan publicamente estava trabalhando por essa posição que acabou saindo. Pois é. Aí a gente quer ficar no isolamento porque o Lindbergh acha que ia ganhar. Mas sabe o que acontece, Wagner? Sabe, de vez em quando você não briga com fatia por nada? É. Não tem hora. Mas eu fui na reunião do PT e banquei, viu? Não tem hora aqui. Gente, pelo amor de Deus, só não acuse essa senhora do que ela não fez. Ela não mudou a posição dela. Outra coisa é o que o Congresso ia votar. Viu? Deixa eu falar, às vezes a gente não briga em casa com a mulher da gente, sem saber por quê. É. Aí depois que a gente briga aqui, fica puto, toma dois uísque nervoso, a gente fica perguntando, porra, por que que eu briguei, caralho? Ah, mas concordo. Sabe? Então, ô Wagner, temos que aparar tudo isso. Nós temos que... Então, eu estou disposto, querido. Se for para ir amanhã, você me amanhã. Avisa. Eu vejo agora o que que eu tenho, desmarco o que eu tenho. Tá, então fica amanhã. Tá bom? No horário do almoço. Tá bom, querido. Tá bom, então. Valeu. Tá bom. Abraço. Um abraço, irmão. Tchau. Nem fica.